Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, 60 minutos de música sem palavra cantada, e hoje o mote é dado por uma pequena peça que tem um embalo rítmico que vamos aproveitar para os primeiros minutos desta sessão. Do Canadá, Broken, por Nate Two Times e Arby, depois Nova de Rival Consoles, If Not Now. Boa noite, bem-vindos. Thank you. cantor, compositor londrino Ryan Lee West, Rival Consoles, edita pela Erased Tapes, ele que faz do ritmo e dos beats qualquer coisa que soa sempre entre o orgânico e o sintetizado. If Not Now, Rival Consoles, abertura com Broken, de Nate, Two Times and Arby. Ouvimos também Alta Ripa e o tema título deste regresso aos discos do berlinense band Lucas Bison, que abandona neste novo disco os territórios atmosféricos para se aprofundar em algo mais rítmico e, diria também, muito alemão. A rodar por aqui os neerlandeses Trick and Gusek, nomes próprios Bart Knoll e Eric Van Geer, eles que fazem do slow jazz fumarento e atmosférico com eletrónicas o seu universo. Ouvimos Perfect Fifth. É também a casa sónica de Boran and their Club of God. Deles recuperamos Karin. Agora, os drones lânguidos de guitarras que viram outros instrumentos sempre pela mão de Kyle Bobby Dunn. The Ways of Meaning, Movement for the Completely Fucked. Thank you. pequenas suítes, pequenas peças ao piano com a memória como conceito para Rikuto Fujimoto. É com ele que seguimos, depois desta Movement for the Completely Fucked de Kyle Bobby Dunn. Rikuto Fujimoto acaba de lançar Distant Landscapes, de lá Living Afar into the Blue. Thank you. Thank you. É a segunda obra interessante a ser editada este ano à volta da arquitetura brutalista que teve o seu auge nos anos 50. Chama-se Facedems, é de um dos nossos autores preferidos, Rafael Antanirizarry, para trás The Only Things That Belong To Us Are Memories. E em frente, com alguém com que nos encontramos recentemente, é a dinamarquesa, estreou-se com Skind em 2020, entretanto em 2023 editou Stan Tub e faz da música algo exploratório, usando também a voz, num jeito quase spoken word, mas do debut Skind e de M.L. Bush, S.A. agora no Entrance. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje, depois de ML Bush, Leandro Fresco e Thor Pfeiffer, dois dos nomes que contribuem para a compilação ambiental e pop ambient 2025, por eles Goldwasser Fluss, para fecharmos com um tema que originalmente saiu no segundo disco de Max Richter, no início dos anos 2000, que contava com a voz de Tilda Swinton a ler Kafka, mas que mais tarde teria uma versão orquestral para a banda sonora do filme Disconnect. Falamos de um tema que é reconhecível às primeiras notas, chama-se On the Nature of Daylight, Max Richter. No final do Em Transe de hoje, já sabem, agora um programa só no digital. Podem encontrar o Em Transe em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. Fiquem bem, até breve.